Motor Salvador, bom dia, Oceano 3520. Oceano 3520, bom dia, contato radar na decolagem, sua via saída Conde para o mesmo voo 1190. Ok, via Conde 190, poderia coordenar 170, só? Autorizado, mesmo sinal 170, Oceano 3520. 170, autorizado, obrigado. Fiz alguma conta, portanto 3520. Para o controle, portanto 3520. Ativo, autoriza a conte. Autorizado, direto com o Nilton 3520. Pode conte, obrigado. 170, TAN 3520. Salvador, eu tenho 3520 para descida. TAN 3520, serviço radar encerrado. 9 milhas nordeste de Salvador. Para descida, chama agora o controle Aracaju. Em 120, decimal 3, tem um bom voo. 203, tá já. Romeo, Mike, Falou! Salvador, muito bom dia. Ao gol 1161. Bom dia. Guaracópia para Guarulhos. Prepare a saída da Elba e da Morte. Salvador, muito bom dia. Gol 1161. Prepare a saída da Elba e da Morte. E já para os cópias? Plano 1161, autorizado Serra Bravo, com Fome 1, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída da EL, letra, mote. Transponder 5460, controle no 208. Gol no 1161. Sim, autorizado para Guarulhos, 360, em rota do plano. Decola da 1-0, com a primeira curva à direita, perfil de saída da EL, letra, mote. O transponder 5460 e o controle 5508, gol 1161. Gol 1161, no contingimento correto, chama para o posto de posição 04. Salvador, bom dia, está 3601 na autorização, por range. 3601, autorizado Serra Bravo, Serra Bravo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída da Eule, da Mótima, transponde 5464, controle 208, está 3601. 3601, 360. A pista 10, curva direita da Eule da Morte, da 5464 e 1208. Correto, contingimento de uma planta push, posição 07. Camaré. Uno 61, posição 4, para pushback e acionamento. Uno 161, quase autorizado a push, um ataque. Camarada, ataque, Uno 161. Paulo Salvador, é o gol, gol uniforme ao meu. O fio uniforme ao meu, parceiro. Bom dia, Romeu na remota número 13. Sua utilização para acionamento de motores, para cheque de manutenção. Está coordenado com o Van Press, duração de 30 minutos. Gente, chama a término o Golf Uniforme Romeu, apenas para cheque de motor, né? Afirmo, apenas cheque de motor, corre ao meu. Chama a término. Chamará. Dine 01 site autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, chamar para o táxi com 143 a bordo, 4 em autonomia, alternando com 5. Táxi, reporta no ponto, espera quando pronto, via Índia. E quer negar no 0199. Índia, reporta no ponto, espera via Índia com 1. O 161, autorizado a alinhar e decolar, pista 1, certo? Vento 210 graus, 12. Alinhar e decolar, 161. 161, no decolador 32, controle no 208. 208, ó. Controle Salvador, muito boa noite. Bom dia, Gol 161, saída da Elna, se escuta. Gol 161, bom dia, contato radar na decolagem. Do próximo emprego 360, via saída da El. Transmissão módulo e troca fora do transmônio para 5460. Sim, 5460, saída da El 360. Após Índia, chama ponto no ponto de espera. Que legal, 0 não, não. Então 360, vamos começar. Bom dia, 3601, ponto de espera pronto. Gente, é 3601. Precisar alinhar e decolar. Sistema zero. Vento 190 graus, 119. Precisar alinhar e decolar 190, 3601. Para cheque 200 com 1. Aos 37, controle no 208. Vamos Patrulha 208, bom dia. Tá, na decolagem, por você, saída da El Transição Mótima, para o número 360. Vindo para o 360, tá, 360. Uno 61, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, Alter 133 decimal 9.